localizado da pista 17, vento 050 graus, 122. Xanami 312, solo aos 1,5, livre direita, Xanami solo 121, para nós. São Vitor Chale, hotel Sete Rádios, necessidade de clareza 5-3. Vitor Chale, hotel clareza 5-5, livre chamar 5-7. Reporte no ponto de espera da paz. O hotel autorizado, ingresso pista 35, reporte em ação. Direito para o comerciante do quadro 3-2 no controle 2-0-2-1. como patrulla. Thank you, direct jump position, 1372. Boğaz'ın ağzı yükselti yer otelizadu alema tutunuzak. Almazın ayı saçı zero, güzel de kalpçı zero, gençler mezar graus, uygulaşmış. Otro hasta más gente, no aplativo para toda la masa, ya que salió para toda la masa, para la guerra. Mais uma controle 1208 na Brasa 78. 79, decolando 73, chame controle 1208. Ótimo, controle 1208, 73, bom dia. 44, próxima zona, mantendo 510, não irão interferir nessa próxima fase. Agora passado 58 mil do Velho Salvador, mantém o nível 100, chame Recife, que é 128, décima 8, alternado 12, décima 0. Agora minha dúvida, indo para a posição Alconde, desde que está encerrado, se for para o nível 970 e chamar a Caju, para a posição 920, décimo 3. Terminal Sul Hotel Salvador, 118.95. Autorizado pouso pistão 0, vento 050 graus, 1, 2, 3. Telefone 1, 0. 1, 7, 1, 5, mantenha o ponto de espera. Céu 9982, mantenha o ponto de espera, número 2. As 27115 visual com teto na ação, dá 10. As 27115 após a passagem do Boeing 738 da Gol, autorizado a LA e manter pistão 0. Para 2583, a forma de explicação de fazer a forma de onda para o nível 050. destino 5, decolagem 5-4, chame controle 1-2-0, destino 8. 0-8, 2-7-9-5. Destino 0-1-1, como fabricar? Temos um Robson 44, próximo a Duna, mantendo o 506, que não irá interferir na próxima fase. O Salvador do 275, passa 1400, sua vez. Olha o 275, passa pela base do lado, compromisso 320. 320, solicito voar direto Leda ou Motiva, caso negativo 275. Autorizado o direto por São Leida, 9982, Chinão. Geral 9982, contato radar no decolar, fica via Momo, falou nível 330. Eu tenho alguma chance de virar pela cor de burro? Obrigado, geral de código, geral 9982. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer vez como tráfico com 2 horas e 21 milhas que rumo ao sul do oeste, cruzando nível 090 em descida para 43, com o D3. Tá, aqui no TPS. Já estamos ultrapassando o tráfego em altitude. 583, no solo 04, libera direita, confirmada. Sotero 2583, autorizado, backtrack, e aqui está no parque, você está livre de parte de campo. Thank you. controle. Guardião 07, prossiga. Eu ajudo em Salvador no 011, estamos no Travessão do Sul. MS3 no 11, Salvador no 0, ele está ligado para o Cristiano, Salvador 2, eu vou chamar nós. Autorizado, decolar pistão a 0 vento 030 graus 109. Guardião,